Deus te acuda. Deus te acuda. Deus te acuda, adormeceu, mas não está morto. Afinal de contas, acaba de sair mais um episódio, o episódio número 7, desta vez intitulado Europa. Deus te acuda já viajou pela Ásia, entrou nas brumas da selva de bambu à procura dos melhores rocks, mas desta vez não vai tão longe. Ficamos aqui pelo velho continente, a Europa. Por isso, metam gasolina nas vossas motas e diesel nos tratores, porque estamos prestes a arrancar. Ponto de partida, saímos exatamente de onde estamos. Portugal, este lindo e querido país, também intitulado, como já o nosso velho amigo Tomás dizia, o jardim à beira-mar plantado. Portugal, vindo do condado portucalense, que antigamente tinha a sua capital, o Porto. Antigamente o Porto chamava-se Portus Cale, vindo do latim de portos, de Porto, e de Cali, do grego Kalos, de Belo, ou seja, Porto Belo. Sendo benfiquista, costumo tanto a dizer este parágrafo. Mas bem, rumamos para norte e na cidade de Barcelos encontramos os Glockenwise, estes putos com muita pinta que lançaram o álbum o ano passado intitulado Hit. Eles estão sobre a vistoria ali da editora de Lovers and Lollipops. Esta editora que eu contactei e eles cederam gentilmente o CD dos Glockenwise para passar aqui na rádio. Muito obrigado e fica aquele abraço. A editora Lovers and Lollipops também está sob ali a organização do Milhões de Festa, este festival que acontece no verão ali em Barcelos, que é um festival com muita pinta, com parque campismo, piscinas e, pois, o mais incrível, cheio de bandas boas para uma pessoa curtir o molho. Bom, seguimos então a viagem em Portugal, a começar logo em Barcelos, ali quase ali o berço da nação, mais ou menos. Ficamos com Glockenwise, o álbum Hit, a música Tight. Fazemos uma pausazinha para comer uma alheira e vamos até Mirandela, onde encontramos os Ugafly, esta banda que lançou recentemente o seu EP, o Crossroads. Eles andam aí a dar concertos como gente grande, com um rock and roll, com guitarras em punho, que é uma coisa maluca. Ficamos então com os Ugafly, a música que vai tirar a cera dos vossos ouvidos, Flaming Mustang. mas isto é muito bom. Espero que ninguém tenha ficado sem gasolina, porque nós já estamos em Zamora e não vamos voltar para trás. Nesta cidade espanhola encontramos os Backstars. Devo dizer que esta banda de punk rock, com que eu já partilhei palco mais que uma vez, dá um concerto de punk, meu, parece que acabas de levar uma cotovelada no queixo e estás a pedir já por outra. Bom, os Backstars, que lançaram recentemente o seu álbum intitulado Keep Up The Fight, lançaram o ano passado e acabaram recentemente uma tour que andaram por Espanha e Portugal. Eu por acaso até toquei com eles em Viseu, mesmo no último dia da tour, e foi espetacular. Backstars, vindos de Zamora, fiquem então com o álbum Keep Up The Fight, o Crime Scene. Backstars, la banda más escuchada por toda la península ibérica. De repente dei comigo a comer croissant com escargot acompanhado de um moué chandon bem gelado. Sim, já estamos em Paris de France e a próxima banda chama-se Berrurier Noir, uma banda punk formada em 83 que já não está no ativo, mas que deixou uma grande pegada em França. Esta banda deixou muitos seguidores e a próxima música chama-se Salut à toi, uma música que acho que é uma homenagem aos dias de hoje, que dá um olá e uma saudação e um respeito a todas as nações. Fiquem com Berrurier Noir, Salut à toi. Salut à toi peuple Khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud et allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut PK du contingent, salut à toi le Chotopan, salut à toi peuple Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le Salvador, salut à toi le Monodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Goths, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Crétien, salut à toi la Vache qui rit, salut à Lorraine et Arthur, salut à toi peuple nomade, salut. nada melhor do que parar numa estação de serviço e beber uma boa cervejinha para seguir caminho. Bélgica, terra das boas cervejas e também de Black Box Revelation. Esta dupla, o guitarrista e baterista, que lançaram recentemente o álbum Highway Cruiser. Esta banda de rock vai-vos limpar o ouvidinho com um veludo de rock, é impressionante. Fiquem com a música My Perception dos Black Box Revelation. Ter virado ali à esquerda para o canal da Mancha, mas finalmente chegámos todos bem e são salvos a Inglaterra. Este país com que Portugal já estabelece uma relação há uma data de anos. Afinal de contas, é um pouco à custa deles que nasceu o vinho do Porto. Quando a Inglaterra importava grandes quantidades de vinho, muitas vezes já chegava lá um pouco azedado e até que alguém lembrou-se: epá, mete-lhe aí um bocado de aguardente que isso fica bom. Pronto, foi mais ou menos isso. meteram mais aguardente para o vinho e de uma forma assim mais aguardente para durante a fermentação, e assim surgiu o vinho do Porto. Bom, deixemos de palhaçada e vamos ao que interessa. Royal Blood, esta dupla britânica composta por baixista e baterista, mas que no fundo é uma banda de uns 4 ou 5. Quem canta é o baixista, ele só tem ainda um álbum, foi há pouco tempo que lançaram, já estão em turnês mundiais, que até acabou há pouco tempo, mas que é um estrondo, um sonoro que até nos caiu o céu em cima. Fiquem com Royal Blood, Coming Over. Deus te acuda, não esquece os seus queridos ouvintes e continua a dar prémios. Fiquem já com o jingle do passatempo Deus te acuda. Passatempo, Deus te acuda, passatempo, Deus te acuda, passatempo, Deus te acuda, passatempo, Deus te acuda. Deus te acuda! Deus te acuda! Neste episódio, Deus te acuda, vai poder levar-te à grande e magnífica cidade do Sabugal. Esta cidade belíssima, encantadora, que tem um castelo grande, vitorioso, imponente. Bom, Deus te acuda, vai oferecer uma noite no... na cidade do Sabugal, ou seja, uma estadia no Sabugal, que vai conter também com o bilhete para o museu e para o castelo. Também vai contar com um guia turístico, vamos meter um guia turístico noturno personalizado a seu favor. Bom, para isso basta divulgar a rádio do Deus te acuda. De qualquer forma, rabisquem-me o carro e escrevam Deus te acuda, falem mal do Deus te acuda, denunciem a página do Deus te acuda, façam qualquer coisa. Mas bom, tudo é válido para uma grande estadia no Sabugal, com entrada no museu, entrada no castelo e guia turístico personalizado. Bom, já chega de palhaçadas e, saindo do Sabugal, apanhamos o avião e vamos até à Dinamarca, este país onde... de onde vêm os vikings, guerreiros barbudos que decapitam homens sangrentos. E que depois lá dentro o grande atração é uma estatueta de uma sereia. Que país tão bipolar. Bom, seguindo em frente também é o país dos Raveonettes, que lançaram recentemente o seu álbum P.I. Fiquem com a sua música de Raveonettes, Summer Ends. Thank you. Apanhamos uma traineira de pesca e vamos até à Suécia, este país que é considerado o país mais religioso do mundo. Curiosidade sobre a Suécia, que, bom, ela contém o jornal mais antigo do mundo, que é publicado desde 1645. Também foi o primeiro país a imprimir notas. Bom, de qualquer modo, é o país dos The Hives, que tem um álbum lançado o ano passado e que vamos ficar aqui com 1000 Answers e If I Had a Cent. Hiya! You gotta Roadkill Soda, assim chama a banda de stoner rock da Roménia. Porque a Roménia não sobrevive só de entradazinhas no palácio do lado Drácula, do Vladimir, o Empalador. Bom, Roadkill Soda foi uma banda que uma amiga minha me apresentou recentemente. Ela viu um concerto deles na Roménia e que ficou... Bom, tenho que passar isto... Oh Deus, tacuda. Bom, e assim foi. Roadkill Soda estão aí no ativo, sempre a mandar concertos com alta jarda, fazem-te passear por uma viagem ascendente, a distorção a válvulas que... Bom, fiquem com a música Owen Sandus, Roadkill Soda. Estava ali a passar pela Croácia e decidi cumprimentar dois amigos meus, o Modric e o Rakitic, e acabei por ver um concerto que deixou um pouco estupefacto, os The Bambi Molesteers, uma banda croata que já está aí de cima do palco desde 95. Eles continuam o trabalho nos dias de hoje, e até uma das músicas desta banda chegou a passar como background na série Breaking Bad. Os The Bambi Molesteers têm um rock instrumental, um surf rock, bem ali a puxar. Cada vez que eu ouço, só me faz lembrar o Pulp Fiction. Bom, ficam com The Bambi Molesteers, grande nome, a música chamada Baia. Áustria, terra de Wolfgang Mozart, de Niki Lauda, de Arnold Schwarzenegger e também dos Killed by 9 Volt Batteries. Esta banda que, bom, tem andado um bocadinho apagada desde 2012, mas que merece aqui a sua chamada de atenção. Os Killed by 9 Volt Batteries são basicamente o Sonic Youth da Áustria. Fiquem então com Killed by 9 Volt Batteries Impulse Control. Yeah. Estamos quase a chegar ao final do programa, mas eu relembro aos queridos ouvintes o passatempo Deus te acuda. Afinal, vocês podem se habilitar a ganhar uma estadia na linda e querida cidade do Sabugal, assim como uma entrada para o museu e para o castelo, assim como um guia turístico, digamos que bastante personalizado. Basta divulgarem o Deus te acuda, seja no Facebook, rabisquem a mesa da sala de aula, denunciem a página do Facebook, uma queixa na polícia, sei lá, qualquer coisa serve para a publicidade do Deus te acuda. Bom, quase a acabar, mas nem tanto, que ainda temos espaço para mais uma banda de Itália, o país da Ferrari, da Lamborghini, da Cosa Nostra, da pizza. Bom, fiquemos com Riviera, uns putos que estão ali a dar um burburinho na bota da Europa. Fiquem então com Riviera Ancora. Deus te acuda.